Bem-vindos a este Desejo em Cena, nesse canal YouTube, hoje enfrentando um filme primeira mão, um filme Medida Provisória, 2022, direção de Lázaro Ramos. Um filme que toca numa problemática sensível e emergente e que tem uma peculiaridade, que é assim, a incrível demora para sua liberação na Ancine, né? Que por si só já constitui um tema, né, indireto, como que se a realidade fosse assim convergindo para a aparição desse filme nesse espaço-tempo, porque é esse tipo de ambiguidade no qual a gente pode melhor captar a ação do racismo. Então a gente faz demorar. Mas é o processo. Mas é o processo por quê? Bom, ninguém fez aquela mãozinha divina, aquela mão do mercado ajudando as coisas a acontecerem assim, no seu devido tempo e no seu devido processo legal. Então, o filme sai em desvantagem, né? Quer dizer, o aparato de produção, de distribuição, ele teria concorrido para adiar as coisas. A gente pode dizer assim, talvez isso tenha alguma relação com o próprio título, que eu achei um título muito bem escolhido. Medida Provisória, né? Se refere, no contexto da trama, a essa proposta que no fundo é uma proposta reativa, tá? Quer dizer, tem uma primeira proposta, pouco de baixa repercussão, e que envolveria então algum tipo de ressarcimento, algum tipo de reparação àqueles que sofreram na sua ascendência efeitos da escravidão. E essa proposta então ela é tomada e tramitada cinicamente. É uma proposta que reage então o governo e diz: tá bom, então nós vamos fazer uma reparação, e essa reparação ela vai implicar no retorno, né, dos negros, dos pretos, não, dos excessivos, acentuadamente melaninados, né, uma expressão que é relativa ao tempo e espaço do filme. É no futuro, é num futuro próximo, é um futuro distante, mas a gente vai vendo cada vez mais que esse futuro é o futuro do presente. Se as coisas continuarem exatamente como estão, esse será o nosso futuro, né? Com um processo de deportação, né? Que é uma das faces da segregação, operado dentro do Estado, pelas vias do devido processo legal, através de uma medida provisória. Vamos lembrar que medida provisória era como governava-se esse país durante a ditadura. Inclusive foi um dos restos da forma poder antidemocrática que permaneceram depois da democratização, né? Governos como Fernando Henrique Cardoso, mesmo Collor de Mello, tinham que se virar com esse estado de editar medidas provisórias. Medidas provisórias são a herança, assim, no varejo dos atos institucionais, AI1, AI2, AI5. Ou seja, a expressão de como o direito pode ser, assim, não democrático, não representativo, não justo. Ou seja, é porque julgou, é porque disse, é porque está na lei. Grande discussão que a gente tem aí com o Derrida e que a gente tem aqui no filme. Me parece que é o grande tema do filme. O direito é a justiça? A justiça é o direito? Então, quando a gente fala em reparação, quando o filme fala em reparação, ele está dizendo assim: olha, há uma justiça por se fazer. Como fazer? Bom, fica pendente. Talvez o filme faça parte desse processo. Mas não podemos nos contentar, não podemos reduzir, né, o direito à justiça nem de um lado, nem do outro. Questão aberta. Questão que torna o filme, vamos dizer assim, um filme engajado, um filme que é uma peça na luta contra o racismo. Mas ele é, e eu vou defendê-lo aqui, também uma criação estética que traz uma linguagem, que traz uma contribuição fílmica e artística, por que não dizer, para essa problemática. Isso não se mostra só no fato de que a gente tem os protagonistas, né? O advogado, o Alfredo Enoch, o seu Jorge, o jornalista bem-humorado, Thaís Araújo, Capitu e médica, como, vamos dizer assim, os protagonistas da trama, onde os antagonistas são brancos, né? Então é a Adriana Esteves, que já foi Carminha, uma das maiores vilãs da telenovela brasileira, em Avenida Brasil. Renata Sorrá, filha da arqueológica, né? Odete Reutemann, em Vale Tudo, outra expoente da maldade, né? Que também fez a Nazaré, outra personagem malvada, né? Telenovela brasileira, e que, enfim, coloca um drama como um drama que tem uma dimensão política e jurídica e institucional, né? Então, Brasil por vir, é um trabalho, então, que vai filmar uma peça de teatro chamada Namíbia Não. Eu estive na Namíbia, eu visitei a capital Windhoek, é um país de colonização alemã, né? Sudwestafrika, né? E uma coisa que poucos conhecem é que na Namíbia se testou pela primeira vez o sistema de câmaras de gás, extermínio. Foram 60 mil negros mortos na colonização alemã no sudeste africano. Então, quando você diz Namíbia não é porque aquilo é um deserto só, porque, enfim, seria uma forma da gente estornar os negros para a África. É muito bem escolhido, né? Quer dizer, é a catástrofe do extermínio, dos campos de concentração, que tiveram o seu ensaio na Namíbia. Parece um filme que me tocou muito e que, assim, insistiria para que vocês acompanhassem e lotassem, por que não, as salas de cinema, porque se a gente não tem uma sustentação de público, o filme sai de cartaz, né? Bom, muito importante, então, que a gente vá ao cinema, porque é um ato também político, um ato também de, nesse momento, sustentar a produção filmográfica brasileira que foi exterminada, né? que foi destruída por este governo, né? Que foi paralisada, inclusive com retóricas absolutamente destrutivas, né? Encerrando um período de florescência, de debates, em que o cinema nacional voltou, né, a Berlinda e ganhou prêmios, né? Quer dizer, o que o senhor Bolsonaro entregou aí nesses 4 anos? Nada, nada. No cinema só atrapalhou. E esse filme é um bom exemplo, né? Quer dizer, a educação e a cultura, né? O trajeto da sua chegada até o público é um trajeto que é de sobrevivência, né? sobre o que fala o filme e também, né? de como a condição de negritude ela coloca um projeto imediato de resistência, de sobrevivência, como um ato político. Quer dizer, como se sobreviver nessa situação em que a gente tem extermínio hoje de jovens negros de periferia acontecendo, vamos dizer assim, silenciosamente, não? Todo mundo sabe. O que nós estamos fazendo a respeito? Né? Ah, não, votando em quem? Né? Onde é que está a reforma da polícia? Onde é que está a reforma do judiciário? Onde é que está o enfrentamento, como estava dizendo o Silvio Almeida, nas intervenções? Cadê a discussão sobre seletividade racial na justiça brasileira? Nos promotores, nos defensores, nos juízes, né? Onde estão os dados de como nós julgamos seletivamente negros e brancos nesse país? A gente tem aí, então, em medida provisória, né? esse instrumento da ditadura, essa polícia da ditadura que continua e que continuará até que a gente não tenha aí... até que a gente tenha aí um corte, uma interrupção. Mas eu dizia, é um filme que me tocou muito, muito de perto, porque parece, assim, em parte, eu senti isso, assim, uma colocação em cena também do que eu tentei descrever em Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, com a cultura do condomínio. Né? Quer dizer, Renata Sorrah é aquela tia que está esperando vagar o apartamento para ela poder ocupar, dar para aquela que é da sua família. A Adriana Esteves é a autêntica síndica, né? É, que é incapaz de refletir sobre os atos que ela está tomando, que pensa numa racionalidade securitária, que adere, né, a regra pela regra. E ela produzindo as exceções, né? É a própria síndica erigida, né, a condição de gestora desse grande processo, né, que o filme narra, em que as pessoas inicialmente elas são assim convidadas, é optativo. Você pode voltar para a África, Mama África, vamos lá. Se você quiser, você pode ir para o Congo, para Angola e etc. E o filme vai mostrando como essa optatividade, como essa você pode escolher, né? Quer dizer, tem essa possibilidade e a possibilidade se torna então obrigatória. A gente viu isso dentro do processo de degradação da democracia no Brasil nesses últimos 4 anos, em que a seletividade da aplicação da lei mostrou toda a sua força, aquilo que é optativo se transformando em obrigatório, aquilo que é obrigatório se transformando em optativo, esse empreitamento do Estado pelas milícias, né? Esse atraso calculado, esta confusão com as vacinas que matou pessoas que não precisariam ter morrido. Não, mas isso é sua opinião. Não, não, não. O pessoal da produção vai por aí a pesquisa USP, que mostra como foram mais de 1.000 atos de Estado, né, contrários à formação de uma política convergente para a gente fazer frente à Covid. Então, é a mesma lógica, né? A gente segrega, a gente mata, a gente usa leis, a gente cria dispositivos jurídicos para isso, e depois a gente sai com as mãos assim limpinhas, né? Querendo fazer uma reparação que na verdade é um ato de cinismo, é um ato de deportação, né? Não são para campos de concentração, mas é uma deportação para a África. Isso a gente vê muito na retórica eu vou chamar isso de neorracismo. Né? Tem o racismo clássico, que é aquele eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro, eu não sou racista porque, bom, o racismo é um mimimi, porque a gente tem então oportunidades iguais para todos nessa sociedade, né? Eu não sou racista porque, enfim, eu gosto de futebol, eu gosto de samba, eu gosto da música popular negra brasileira, então, obviamente, não sou. Não sou racista, né? Mas o neorracismo é outra coisa, né? O neorracismo é aquele que está, de certa forma, informado do racismo e reage a ele dessa maneira. Então, não é isso que vocês querem, né? Retomar culturalmente as raízes africanas, fazer arqueologia da deportação, do comércio escravagista. Então, voltem para a África. Então, nós vamos ajudar vocês a, enfim, encaminhar essa resistência, essa rebeldia, de uma forma a massacrar a justiça em vez, né, massacrar a justiça em nome do direito. É o que a gente tem no filme, né? E aí os personagens, eles vão. E os recursos fílmicos vão nessa direção. É a voz em off, né? Presta atenção na voz em off no filme. Que é a voz em off? É aquele ponto de vista angelical, é aquele ponto de vista que o Lacan diria assim, da metalinguagem que não existe. É aquele que está vendo o filme de fora. Não tem filme de fora. É exatamente essa posição de imparcialidade que corresponde, né, à do neorracista. Aquele que vai dizer e olhar para a realidade a partir de um estado de equivalência, quando historicamente o que você tem são diferenças, né? Não estamos de partida, né, na posição de saída, como Rawls, né, esse teórico da justiça, a posição de partida importa. E a posição de partida é desigual nesse caso. Né? Então a gente tem melaninados, né, excessivamente melaninados. É uma brincadeira interessante, porque ela está discutindo com um certo reformismo, vamos dizer assim, da linguagem, como instrumento político, né, como instrumento de mudança de discurso, que pode, vamos dizer assim, ser assimilado ao modo naturalista, ao modo eugenista. As discussões sobre pode falar mulato, não pode falar mulato, e essa palavra ela tem uma conotação negativa, então vamos extinguir, ou vamos reduzir o uso, né, de termos como denegrir. Bom, esse tipo de apontamento, me parece, tem uma função estratégica, tem uma função de vamos dar visibilidade para a questão da desigualdade social e racial. Não, mas o que faz o neorracismo? Transforma isso numa espécie de código, transforma isso numa espécie de força de lei. Bom, se caminhamos pela força de lei, vamos chegar nos melaninados, acentuadamente melaninados, com o mesmo, né, sem uma transformação de fato real na iniquidade. A gente tem, por exemplo, recursos como o câmera lenta passando nas cenas de violência, discussões sobre, bom, um negro toma a arma de um branco que veio com uma bazuca para matá-lo. Nesse contexto em que os negros estão sendo perseguidos, vão ser deportados, nesse contexto, deve ou não, acho que é o seu Jorge nessa cena, matar o branco? Né? E tem uma outra cena em que um LGBT é morto simplesmente porque há uma suspeita meio paranoica dentro do afro-bunker, né? Que é uma versão do quilombo. Ou seja, é um filme que ele tenta lidar com a dualização, com a ideia de que estamos assim entre dois e um dos dois vai estar com a razão e o outro lado não tem nenhuma razão e entre eles tem a violência, né? O espelho, né, que somos uns dos outros, sempre. Né? Bom, essa é uma ideia cara à psicanálise, cara ao Lacan, o estágio do espelho. Né? Então há um certo tensionamento aqui entre esse equilíbrio imaginário, né? Quer dizer, essa equidade imaginária, essa violência que é posta e reproduzida pela lógica dos espelhos, e o que a gente poderia dizer assim de uma violência simbólica. Uma violência que tem uma potência transformativa. Reputo e afirmo que esse filme, ele é um filme violento. Né? Ele é um filme violento, mas que elabora e problematiza o próprio exercício da violência. Né? Ele faz isso com esses recursos fílmicos, mas ele faz isso também com a introdução desse personagem cômico, humorado, né? Do seu Jorge, que vai tirar o sarro da Adriana Esteves, da síndica, que vai dizer, não, mas eu quero passar antes em Paris, que vai, assim, subverter o discurso da equidade à base, agora vamos dizer assim, do superior. Né? O discurso da equidade à base da observação, julgamento e punição. Essa racionalidade, já dizia o Freud, que é o melhor instrumento para fazer frente à tirania do superior. E o supereu, ele parasita a lei, né? Quer dizer, esses cínicos que editam a medida provisória, por que eles nos fascinam, né? Por que as pessoas aderem a isso? Inclusive, o filme mostra, né? Muitos dizem, não, eu vou sim, vou pro Congo, vou pra Libéria, vou pra África, legal, ganhei um passeio. Quer dizer, situando que nem todo mundo consegue ler o cinismo da lei. Nem todo mundo consegue ler a instrumentalização da lei. Nem todo mundo consegue operar com a violência dentro da lei. Né? Como a gente está discutindo, né, a corrupção dentro da lei. Isso está posto aí no filme e alegorizado e tratado com essa... alguns críticos não gostaram disso, né? É um filme forte para quem tem estômago, é um filme sobre o conflito racial... que evolui para a violência, mas então não pode ter humor. Eu acho que pode, não só pode, como deve, né? Sem humor, sem a pinch of salt, sem que a gente entenda que o racismo é também uma questão de reconhecimento. O neorracismo vai parasitar essa problemática, criando instrumentos de falso reconhecimento, né? Medida provisória, vamos levá-los para... É uma forma de reconhecer. Sim, queremos ser reconhecidos, então, mas não dessa forma, né? Ou seja, o racismo vai ser, de fato, combatido quando a gente levar um pouco mais a sério o que significa o verdadeiro reconhecimento, né? O que é que eu quero que o outro e qual o outro e todos os outros reconheçam nesse ato mesmo de reconhecimento, que pode ser um ato legal, né? Um ato da lei, mas pode ser um ato de linguagem, pode ser um ato de trabalho, pode ser um ato de desejo, pode ser um ato nas diferentes expressões do ato, tal como aparece na psicanálise, né? Então, é um filme que, por exemplo, inclui as falsas soluções necessárias para essa questão, né? Por exemplo, vamos ter um filho, né? Aparece um filho. O filho seria, então, ou aquele que virá o salvador, aquele que vai nos libertar. Não, o filme evolui para uma outra dimensão. Ou seja, ele inclui, ele tematiza, mas ele não resolve. A família feliz virá, né? A família do futuro virá. As cenas, né, da fuga na mata, que lembram, obviamente, a resistência dos zumbis, a participação incrível da Diva Guimarães, essa que na Flip, né, um evento muito, muito conhecido, que conta sua história, né, e que aparece no filme. Então essa ideia de que você tem atores e semi-atores e não atores, eu acho que está bem, bem representada aqui, né? E ela aparece lá na Flip, é uma pessoa que se notabilizou por essa espécie de versão nacional do mito de Er, né? O mito platônico de que quando, antes de nascer, as almas bebem do rio, do lago, né? Da mnemósina, esquecem tudo que aprenderam, daí elas entram na vida, num corpo, e daí a gente conhece, lembrando das ideias que a gente viu no passeio antes de beber esse lago do esquecimento. A versão que ela conta pra gente, e esse lago se transformou num riacho, onde os brancos atravessavam e se lavavam, e portanto se depuravam, né, das impurezas, e onde os negros, por serem preguiçosos, então só lavavam uma parte das mãos e passavam na lama, e, portanto, a planta dos pés ficava assim, embranquecida, né? Quer dizer, eu acho que é uma história real, parte da cristianização, do complexo de cristianização e escravidão, e que vai muito bem com o filme, né? Porque, no fundo, a gente vai assim dizer, somos iguais, mas só na palma da mão e na planta dos pés, né? Somos iguais, mas nessa parte, né? E nós vamos de novo voltar para o que significa a seletividade da justiça diante do direito, né? Aí no quadro desse filme afrofuturista, né, que discute a violência, a gente poderia dizer assim, ele está ao lado de Bacurau, né, ele está entre Bacurau e Marighella. Né, é um filme que dialoga com essas duas, esses outros dois caminhos, essas duas outras formas de luta. Né, ele é um caminho, vamos dizer assim, intermediário. Lembrando dessa história da Diva Guimarães, eu me lembrei de um caso clínico que foi muito impactante para mim, começando a clinicar, que era o caso de uma senhora negra que tem um filho adotado branco, né? E queria encerrar essa desejo em cena com essa lembrança, né? E o filho começa a ter problemas, né, na escola. Ele começa a perguntar para a mãe por que, que eu sou branco e você é negra. Por que dessa diferença? Né? O que, que representa essa diferença? E, na verdade, ela tinha adotado esse filho, tinha salvo esse filho da morte, né? A mãe natural estava jogando ele no lixo industrial, no lixo hospitalar, e ela, bom, pega e diz, não, eu cuido dele. O drama é que ela tinha medo de contar que tinha adotado, porque, bom, de certa forma isso ia levá-la a esse momento tão difícil, tão dramático, e que ela queria poupar o filho disso, mas também se poupar de mais uma vez repisar essa história. E daí ela inventa o que eu diria assim, é uma espécie de alegoria para dialogar com essa do... o que a gente acabou de ouvir. Ela diz pro filho o seguinte, é que eu te amo tanto e te amei tanto quando você chegou, que eu dei todo o leite que eu tinha. E como o leite é branco, você ficou branco. Né? E aquilo se tornou um problema, vocês podem imaginar, né? Clínico da mais alta complexidade. Porque a branquitude... do menino era o signo do amor, não aí das palmas e nem dos pés, dessa mãe por ele. Né? De tal maneira que nos seus sintomas ele reprisava esse drama inicial que a mãe não conseguia ler. Né? A mãe não conseguia reconhecer como ele estava dizendo, né? Desse momento inaugural do nascimento em que ela o salvou. Né? No fundo, o que ela estava poupando o menino de dizer era do seu ato de amor. Né? E quando isso pode ser dito, bom, de fato, os sintomas da criança misteriosamente assim, melhoraram muito. Né? Eu diria que esse é um filme que é uma história de amor. Né? Tem aí Thaís Araújo, tem o seu Jorge, tem o Alfredo Enoch, né, que vocês devem conhecer do... por ser o Dino do Harry Potter, né? E, bom, é uma história de amor, mas é uma história trágica, é uma história de violência, é uma história de humor. Vejam só quantas coisas a gente tem aí, quantas camadas, e eu acho que todas elas precisam fazer parte dessa discussão nesse nosso novo momento sobre o racismo no Brasil. Queria agradecer muito a Trigo Press e a Elo Company. Queria agradecer muito ao meu... não posso dizer camarada, porque isso vai parecer que eu sou mais próximo dele que na verdade sou, mas o meu ídolo de sempre, o ícone desse canal, Emicida, que nos agraciou com o título de tiozinho, e que eu jamais esqueço, os meus alunos também não, viu, Emicida? Tava ótimo no filme, foi ótimo, as canções são todas de negros, eu chamo a atenção... para a música cantada pela Elza Soares, né? O que se cala, né? E o que se cala é aquilo que não se diz e aquilo que esse filme não cessa de não conseguir dizer completamente. Isso é muito importante. Caso contrário, a gente identifica justiça e direito. Parabéns, Lázaro Ramos, na direção, todos que trabalharam nesse projeto. E vamos pro cinema, gente. Queronda, movemos para o cinema.